Então. Paz entre nós, então. Foda-se os playboys, então. Ei, boy, ei, boy, ei, ei, ei. Ei, boy, o que você está fazendo aqui? Meu bairro não é seu lugar e você vai se ferir. Você não sabe onde está, caiu no ninho de cobra. E eu acho que vai ter que se explicar. Passa aí, não você fala. A vida aqui é dura. Do lado do mar é forte. Onde a miséria não tem cura. E rebando uma provado é a morte. Continua vivo, é uma batalha, isso é. Se eu não cometer falha. Se eu não fosse esperto, tiravam tudo de mim. Arrancavam minha pele, minha vida, enfim. Eu tenho que me desdobrar pra não puxarem meu tapete. Lita sempre quente pra não ser surpreendido de repente. Vou dizer, se eu vacilo, troco minha vaga. O que você fizer, aqui mesmo você a pouca paga. Grana que eu tenho, não dou pro pobre consumo. Enquanto nós conversamos, a polícia aprende fumo. A marginalidade cresce sem precedência. Conforme o tempo passa, aumentar é a tendência. Se muitas vezes não tem jeito, a solução é roubar. E seus passagens que a cadeia é nosso lugar. O sistema é a causa. Só consequência maior. Por quê? Da chamada violência. Porque na real com nossa vida ninguém se importa. Ainda querem que sejamos patriotas. Só porque dono devagar. Imperador e pá. Só porque isso tudo é verdade, mas não tenha dó de mim. Porque esse é meu lugar, mas eu quero mesmo assim. Mesmo sendo lado esquecido da cidade. E bode expiatório de dor de qualquer mediocridade. E a sociedade já não sabe o que fazer. Se vou interferir ou deixar acontecer. Mas nós somos todos pobres, os taxados somos nós. Só por ser conveniente, hey. Fusão, pense bem. Se não faz sentido, se hoje em dia eu fosse um cara tão bem sucedido. Como você é chamado de superior e tem todos na mão. Fusão, e tudo a seu favor. Sempre teve tudo e não fez nada por ninguém. Se a coisa do amor é sua culpa também. Seus pais dão as costas para um mundo que o seco ficou com o maior, melhor. E pra nós, nada resta. Você gasta a fortuna se vestindo em etiqueta. E na sarjeta as crianças, futuros homens, quase não comem, morrem de fome. Confie e comendo já não é. Cerveja, drogas, consome. Sinta um contraste, some de razão. Não fale mais nada porque vai ser irmão. Ei! Você faz parte daqueles que colaboram para que a vida de muitas pessoas seja tão ruim. Acha que sozinho não vai resolver. Mas é por muitos pensarem assim como você. Otário. É que a situação vai de mal a pior. E como sempre você pensa em si só. Seu egoísmo, ambição e desprezo serão os argumentos pra matar você mesmo. Então eu digo, hey, não fique surpreso. Seu ridículo e odioso círculo vicioso. O sistema que você faz parte transformar. O criminoso e doloroso será ser rejeitado, humilhado, considerado marginal, discriminado. E você vai saber, sentindo a pele como dó, então aprenda a lição. KLG no ar, KLG vai mostrar, chegando devagar. Como é que você faz, pá? KLG, o pessoal do sul quer ver. Pode ver. Ha! DJ KLJ, cachorro louco da Zona Norte. Pode acreditar.